774, decolado aos 36, chame o controle, 120 da Cima 8. 1208, uma boa, azul 2774. Carro 9973 com 03 após 3 horas de autonomia, Terra Guarulhos, pronto para o táxi. Ponte Carro 9973, táxi via pátio 3, pátio principal, Índia, reposta com a espera da José Clevai. Autorizado, táxi via pátio 3, pátio principal, Índia, vai reportar com a espera da 10, Ponte Carro 9973. Cruzeiro 01, no tráfego ultrapassado, suba para nível 320. Nível 320, azul 5001. Controle Salvador, é o azul 2774, passando 1600 pés. 2774, contato radar, suba via saída Corão no Bravo, para nível 100. Via Corão no Bravo, nível 100, azul 2774. Europa 084, we are ready for Europa 084, grid line up and take off, runway 10, wind 170 degrees, 12 knots. Chama centro, Recife, em 128, decimal 35, após 125, decimal 1. Recife, 28, 35, 25, 1, azul, 5001, boa noite. Boa noite. Nível 140, para separação convencional no órgão adjacente, passe coral no nível 150 acima, azul 2774. Ciente, passará coral 150 acima, azul 2774. Top of the engine and the bottom of the engine to transform. Thank you very much, señor. Okay, I don't know the problem, okay? Somebody else. Are you able to take off now? Yes, sir. Okay, the wind is 170 degrees, 10 knots. Where's the cross? 1010. Coming off on my 10 of 0-1. Boa noite, 3305, tá? Pronto para conta e autorização, recife. 3305, boa noite, prepare a busca, transição Aracaju, guarde 4. Guarda. Sou o cara, velho. Sim, contato visual o contrato, 4-9-3. Papá, o meu índio, até o papá, estamos atrás, chegou 10:02, rumo oposto, cruza nível 190, em subida, 24-7-2. Passando 210 para o nosso lugar, informação alta. 354, Sônia, identificação, foi para o GTAP para interceptar a chegada para o MED 1, CNH 1021, a TICAP desce para o nível 050 e a faz terceira via para 2010. Para o GTAP, a TICAP da terceira faz via para 2010 e 22 do 1354. Obrigado aí pela informação. Hello sir, good evening, we are climbing the level 350. Good evening, Alpha 084, radar contact. Come to flight level 350. Vectors to continue climbing and avoid death. Maintain heading 020 until pass flight level 120, Alpha 084. Heading 020 until level 140, Alpha 024. Correcto, 084. Traffic 3 o'clock, 5 miles, semi bound, maintain flight level 110, type Charlie 208. Roger, we will maintain level 110 when reaching Europa 084. 3264, como tráfego, 9 horas, 9 milhas, rumo oposto, mantém nível 110, tipo um cara, velho. Vela por azul 2774, tráfego 9 horas, 9 milhas, rumo nordeste, mantém nível 110, tipo um cara, velho. O 3305 já está pronto no 05, aguardando o ponto. 3305, o ICI autorizado no vídeo 1330, no colombo da pista 0202 pela esquerda, na frente da PUCA, transição Aracaju, código de telefone 5214, controle 1208. 330, segue, da 10, PUCA, Aracaju. 2214, responde ao controle 1208, está pronto. Correto, autorizado o curso de contato 3305. Autorizado, vou chamar. Toreta 084, inclui o Flyback, Natal VOA. Parece o Natal VOA, meu parceiro 84. Usando as orientações da educação, desta vez chegada atualmente 1 para o nível 050, general no 021. Comente de atrapalhar, vou pro de Conde. Autorizado final ILS X-Ray Pistão no zero, reporte estabilizado no localizador, Runa 354. Obrigado.

354, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 295, ok. Until 305, raise a contact at the cost, fly the anterior flight level 100, by book of departure. Follow with you, follow 100 on book of departure, turn 3305. Radio Gold, no doubt, no visitor, still picking, 3305. 2098, me predigiu, isso para 2007, registro no 021, autorizado em LSX3. Após desvio, reassume na prova de número e repartitabilidade. 2001, autoridade ADS, pode desvio, Plante Tuna, voo 2098. 13305, climb and maintain flight level 330. Inform class to 3 o'clock, 9 miles, turn down, maintain flight level 110, Charlie 238. O controle e as frequências no 2021. Gol 1098, boa noite. continua aproximação, guardando pista livre. Tá, você escuta. Mantenha o nível 1-0 e chama o controle de Aracaju, frequência 1-2-0-3. Sapatão do Maitê Costa. Tá, prossiga. Deixa eu passar por lá. Viu? Papá, Romeu, Índia, Tatapá, não será autorizado devido a próximo... A posição adjacente, a pós-conde, vai passar pelo controle RCJ. E eles operam não o radar, eles operam convencional. É, e não seria autorizado direto de China. E aí, passa um pouco de conde, de tá batendo uma aqui a corte, tá controle? Tá batendo uma aqui a corte, controle Salvador? Tá batendo uma aqui a corte, transmissão em inglês, serve, transmissão é encerrado, tá tendo a posição conde. Chama o controle Aracaju, frequência 120.3. Subida São João 1 em lei da Mótiva, até o Tenguino 0, até Tango Bravo F, Tabata. Controle Salvador 1 em 0, décimo 8, esperar 9979. Ah, boa noite. Em novembro, Vitor Oscar 1, São João 1, lei da Mótiva. Assim, 320 Guarulhos, pista 10, com a direita, salvo 1, lei da Mótiva. Eu presumo da execução, bateu 108, controle, aguardando o transporte. Correto, esperar 9979, assistir a informação de transporte, será repassado. está na identificação, deixa para 2010, a gente chama 021, direto Zuna. Oxalá 62, Discoster, deve estar, via Tete Plus, Tete Oxi Indian, ponto de espera, reporte, ponto para decolagem, ajuste, 1021. para 258, está na identificação, desça para 2000 pés, ajustou no 021, vem direto dona. Papá Romeu, que até papá, 2000 para posição Conde, teve que saber encerrado. Chama o controle aéreo, Caju, frequência 1-202-3. Telema 224, contato radar na decolagem, sua para nível 190, saída da Conde. Fala, saída Conde, 074, aciona a identificação, deixa a linha chegada bom médio 1 para 2010, registro no 021. Exato. 731-52. 731-52, chama tudo, frequência 198, decimal 95. 2-4-5. Chama 958, autorizado em MS Exchange, passo sobre o zero. Zero, Fortaleza. 4, ainda negativo contato com o controle Aracaju. É, mantenha o nível 190 e chama Aracaju 120.3, que o serviço está encerrado, por presente. 9, tá com 2 a bordo. 3:40 de autonomia, o Serra Galeão. Ingresso, consumindo? E do ingresso, além do 2,50, gratuito.